Olá, Olivia! Olá, internet! Está começando mais um Ctrl-F, o seu podcast sobre a internet. Gente, no episódio de hoje, como essa música denuncia, eu vou analisar um dos projetos mais incríveis, delicados e autorais de todo o YouTube. Hoje eu vou falar do Meteoro Brasil. A música que você está ouvindo aqui hoje é em homenagem ao Meteoro que eles usam, é o OST do jogo Persona 3. E o link... não tem nenhum link oficial pro trampo dos caras, então eu vou deixar o link dessa música do YouTube na descrição. Mas, sei lá, você pode comprar um PS2 se você quiser e jogar o Persona 3. Ah, e aproveita, já entra no Spotify e clica pra seguir esse podcast pra garantir que o próximo episódio vai chegar pra você. Mas assim, só se você quiser, ninguém é obrigado a nada. Então, sejam bem-vindos à internet, eu serei o seu guia. Em 10 de abril de 2017, entre as mais de 500 mil horas de vídeos que foram publicados só neste dia no YouTube, 5 minutinhos de um vídeo se destacaram dos demais. O título desse vídeo já causava bastante impacto pela mistura de dois temas que até poderiam parecer um pouco diferentes demais. O título era o seguinte: Steven Universe, sexualidade e estupro. Até podia ser um tema pouco apropriado para a audiência de desenhos animados como do Steven Universe ou até para essa guinada family friend que o YouTube já estava dando fazia algum tempo. Até poderia ser ruim, mas não foi. Isso porque nesse primeiro vídeo de 5 minutinhos, ele já demonstrou uma delicadeza muito rara na abordagem e na comunicação. Uma delicadeza que ainda não estava totalmente desenvolvida, é verdade, mas que na sua essência já estava lá. Esse vídeo até começa de um jeito simples para os padrões estéticos que estão cada vez mais altos lá no YouTube, né? Mas ele já era bem diferente da maioria. Ele começa com um recorte de um desenho de duas mãos segurando o planeta Terra, e aí um meteoro vem em sua direção e o atinge fazendo barulhinho. E logo depois, o logo do meteoro aparece na tela. Toda essa animação ela é feita em um fundo estrelado bem colorido e bem lúdico, e aparenta uma coisa bem artesanal, assim, uma animação em stop motion. Ao mesmo tempo que isso acontece, uma musiquinha 8-bit do Steven Universe vai aumentando até que um corte nos apresenta algumas colagens de episódios do Steven Universe e uma voz começa a falar. E aí você pensa, vai ser mais um vídeo ensaio, né? O título já deixava meio que entender que seria isso, né? Alguma coisa tipo Wisecrack, Nerdwriter. Errou! Só que de repente... essas imagens do Steven Universe vão sendo reduzidas na tela até caberem dentro de uma pequena TV, também desenhada à mão. E ao lado dessa TV tem um pequeno homenzinho que lembra muito aquela tartaruguinha do mar em cima de uma nuvem, sabe? Também desenhada à mão. E aí o vídeo continua e você descobre que a voz que está saindo desse vídeo é a desse homenzinho. E aí, tipo, você entende que é realmente um vídeo ensaio, mas ao mesmo tempo, ele é diferente porque o narrador tá dentro dessa própria história, trazendo uma espécie de narrativa paralela. E aí você descobre que aquele homenzinho na nuvem se chama o cara mais simples. Em resumo, esse vídeo é uma animação falando sobre animações. E a estrutura do vídeo, a estética e a comunicação são tão diferentes dessas tantas mil horas de conteúdo que está sendo constantemente jogado lá no YouTube, que você termina esse vídeo com uma única certeza, que isso é algo novo, novo e muito bom. Mas quem que está por trás desses vídeos? Bom, não é nenhum segredo, porque recentemente o Cauê Moura anunciou que entrevistaria e até revelaria a identidade das pessoas por trás do Meteoro Brasil. E aí eu fiquei super animado. Não pra saber quem eles eram exatamente, porque eu até já conheci um pouco do trabalho do cara mais simples. Mas eu fiquei curioso pra saber um pouco mais sobre a história, por trás do projeto e como que eles conseguiram chegar onde eles estão hoje. Tá, eu sei que muita gente talvez ache que eu não deveria falar sobre os autores do Meteoro, porque o projeto é maior do que eles. Mas eu defendo que essa informação ela é muito importante. Na verdade, ela é mais importante do que nunca. Porque a carreira das duas pessoas por trás do Meteoro, as suas histórias e as suas experiências mostram que essa comunicação sensível, essa visão humana nas conversas com as outras pessoas, essa capacidade de pesquisa, os textos incríveis, tudo isso não veio simplesmente do nada, sabe? Eles têm uma grande história por trás disso. Quer dizer, a Ana, que faz a mulher mais sábia, ela é doutora em comunicação social, é pesquisadora na área de cinema e narrativas interativas. É pesquisadora na área de cinema, narrativas interativas e arte, e é artista multimídia. Já o Álvaro, o cara mais simples, ele não tem um currículo acadêmico tão poderoso quanto o da Ana, é verdade. Mas ele foi, simplesmente, o diretor do Departamento de Internet e Mídias Sociais da Prefeitura de Curitiba durante os anos da Prefis de Curitiba. Para quem não conhece, esse projeto de redes sociais da Prefeitura de Curitiba revolucionou a comunicação institucional em todo o Brasil. Sério, é um negócio muito poderoso e que reverberou muito em todas as áreas, tipo, não só em prefeituras, mas em toda a comunicação institucional de todas as marcas, sabe? É tão grande a parada que acho que vale um episódio só pra falar disso. E foi graças a essas duas experiências que eles têm acumuladas em outras áreas que os dois conseguiram construir esse projeto tão incrível que é o Meteoro Brasil. Pra quem não conhece, o Meteoro Brasil é um canal no YouTube que une cultura pop, filosofia e ciência. Bem, na verdade, era assim que ele se definia quando surgiu. Hoje, o conteúdo já é muito mais amplo. Ele fala, entre várias outras coisas, sobre comunicação, história, arte e principalmente sobre política. Mas quando o canal começou, com aquele vídeo lá que eu citei de 2017, eles tinham apenas um quadro, que era o Meteoro. Esse quadro tinha uma estrutura bem parecida, até repetitiva em certo sentido. Que era o cara mais simples, ou aquele homem na nuvenzinha, ele apresentava algum tipo de produto cultural, como uma música, um filme, um anime, um jogo de videogame, uma série, alguma coisa assim. E aí ele explica um pouco do enredo, ou fala de algum personagem específico dessa trama, ou até o tema que envolve todo o contexto desse produto cultural, e mostra alguns trechos que exemplificam na prática o que, que ele está falando. É um pouco difícil de explicar, então eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Ah, Chaves! Parece o tipo mais tosco de comédia. Mas não se engane, aqui tem uma puta crítica social foda. Ouça aqui. Houve tempos em que essa senhora me dava duas ou três pancadas. Mas os tempos mudaram, Chaves. Agora ela pode dar seis ou sete. Tudo subiu, né? O principal tema dessa série é a pobreza. Essa vila é um lugar pobre e cada morador tem um jeito de lidar com isso. A dona Florinda tá sempre tentando parecer mais rica que os outros e por causa disso, ela acaba sendo meio cuzona. Agora eu gostaria que esta senhora me desse uma única pancada. Com muito prazer! Vamos, Kiko, não se junte com essa gentalha! Sim, mamãe! Gentalha, gentalha! E aí, depois de contextualizado, o cara mais simples, ele começa a relacionar esse conteúdo citado com algum conceito filosófico ou conceito científico, e isso de alguma maneira gera uma grande dúvida nele. E aí, com essa dúvida, ele resolve subir a montanha mais alta, onde a mulher mais sábia fica, e pede ajuda dela para entender um pouco mais esse conceito, e aí ela explica o que ele significa, quais são as relações entre os dois, entre o produto cultural e esse conceito, e no final mostra algum especialista falando sobre esse tema de uma maneira, às vezes, até um pouco mais complexa. Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês também. E um profissional de RH não pode se limitar a analisar currículos na hora de fazer uma contratação. É o que explica essa especialista. A Regina Hartley garante que o melhor currículo nem sempre resulta na melhor contratação. É preciso pensar no contexto geral da equipe, em como o novo contratado vai se relacionar com o restante do time. E o mais importante, é preciso saber em que circunstâncias o candidato adquiriu a experiência que está no currículo. My colleagues and I created very official terms to describe two distinct categories of candidates. We call A the silver spoon, the one who clearly had advantages and was destined for success. And we call B the scrapper, the one who had to fight against tremendous odds to get to the same point. A series of odd jobs may indicate inconsistency, lack of focus, unpredictability, or it may signal a committed struggle against obstacles. Só que em meio a essa repetição constante do formato, existe uma história sendo contada, que é a história da evolução da consciência do cara mais simples. A cada novo vídeo, ele é desafiado e ajudado pela mulher mais sábia e suas diferentes versões a atravessar o deserto e a floresta. E, alerta de spoiler, no fim ele conquista a sabedoria, a força e a coragem necessária para escalar a montanha mais alta por si, sem a ajuda da nuvenzinha. Bom, como você pode ter percebido, eu curto bastante esse quadro, porque ele foi a força que lançou o meteoro no YouTube mesmo, sabe? E ele transformou o cenário a partir de então. Além disso, ele é o principal responsável pela manutenção do canal. Porque quando eles começaram a fazer a campanha de financiamento coletivo, que salvou o meteoro da extinção, 99% dos vídeos dele eram só com esse quadro, o meteoro. Ou seja, sem ele, as pessoas não enxergariam o valor do canal e ele não existiria mais hoje. Mas, nos dias de hoje, quase 2 anos depois dessa campanha, o Meteoro Brasil tem vários outros quadros, né? Alguns deles estão ou até mais frequentes que as animações. O segundo quadro que o canal lançou, por exemplo, foi um experimento super divertido, mas que aparentemente a galera não gostou muito. Eram vídeos curtos e dinâmicos, que mais pareciam propaganda da MTV, com a Ana como narradora e o Pinguim com uma voz que todo mundo odiou, mas eles traziam alguma relação entre um produto cultural e algum assunto em pauta, assim. Era bem parecido com as animações, mas eles eram mais rápidos. Depois disso surgiu o Capivara Carteira, que é um quadro que eles se dedicam a responder as perguntas da galera, mostrar fanarts e agradecer a sua comunidade. Eles também têm o Meteoro ao Vivo, onde eles fazem lives jogando alguns jogos e ao mesmo tempo conversam com o pessoal. Assim, é mais uma desculpa para conversar com a galera, interagir ao vivo, e aí o jogo fica de fundo dessa história, dessas relações. Um outro quadro que está quase esquecido lá é o Jogado no Brasil, que é um quadro onde eles produzem documentários bem interessantes sobre a história de algum console de videogame antigo aqui no Brasil. E é bem do jeitinho deles, sabe? Com muita pesquisa, um puta roteiro, uma edição que mostra algumas propagandas da época, mostra algumas entrevistas de outros documentários, assim, é uma coisa digna de TV, assim, é muito interessante. Além disso, mais recentemente eles lançaram o Meteoro XP, que é uma experiência visual onde eles tentam explicar um acontecimento qualquer, como por exemplo o que causou o incêndio no Museu Nacional, qual é a origem do termo ursal, qual é a origem do termo ursal, o que é o Dia do Fogo. Assim, eles tentam responder algumas dessas questões. Ah, e eles também lançaram alguns vídeos em parcerias com outros produtores de conteúdo na plataforma, tipo o Ludo Viajante, o Entreplanos, os Galãs Feios. E é interessante que isso reflete um pouco do que eles falaram lá na entrevista para o Cauê Moura, que eles falaram que o Meteoro nasceu para ser um coletivo de jornalistas, artistas e pessoas que querem se comunicar de forma não violenta. E por último, o quadro que tem mais destaque no canal deles atualmente é o Meteoro.doc. Bem, neste quadro está praticamente tudo liberado, né? O formato é daquele vídeo ensaio bem tradicional, onde eles falam sobre qualquer assunto. Onde eles falam sobre praticamente quaisquer assuntos. Mas eu acho que parte do que diferencia ele de outros vídeos e ensaios, além dos textos fodas e toda a capacidade de pesquisa que eles têm, que realmente é um grande diferencial, mas além de tudo isso, é que eles falam com bastante frequência sobre produções nacionais. Não só para exaltar essas paradas fodas que a gente faz aqui na arte e na ciência, mas também para olhar para o mundo a partir das perspectivas que só eles têm como brasileiros. E eu acho isso muito foda. E o mais legal é que todos esses quadros que eu falei pra você, eles partilham das mesmas qualidades intrínsecas de todos os vídeos do Meteoro. E é dessas qualidades, daquilo que torna o Meteoro tão único e tão poderoso na internet brasileira, que eu vou falar agora. Certo. Eu quero começar destacando, acho que das principais características do Meteoro, uma que infelizmente é rara na comunicação na internet hoje em dia, é a capacidade que a Ana e o Álvaro têm de abordar assuntos polêmicos, principalmente sobre política, com uma delicadeza sublime praticamente. Uma atenção, um cuidado tão grande para não afastar as pessoas que pensam diferente deles, para não gerar conflito, que é louvável, sério. Eu queria muito ter essa capacidade. Bom dia, guru! Caralho, porra, que susto, caralho! Caralho, o guru tá estressado. Mas, ó, apesar de delicado, o Meteoro não é covarde não, viu? Pelo contrário, nesse mundo de hoje, onde até cagar virou um ato político. Fala em poluição ambiental. Só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo? O Meteoro se posiciona mesmo. Ele faz críticas e ele é até bem transparente sobre as opiniões deles. E eles também têm bastante coragem para falar sobre assuntos super sensíveis e difíceis, como o suicídio, por exemplo, ou para comprar brigas com pessoas como o Nando Moura. Acabou o tempo de rir! Entenda isso, acabou o tempo de rir! Eu não tô aqui fazendo palhaçada, você tá me vendo rindo! E isso fica claro no seu projeto mais recente, que é o livro que eles estão terminando agora, que vai ser publicado em outubro, chamado Tudo Que Você Precisou Desaprender para Virar um Idiota. Esse livro, ele é uma espécie de antítese ao famoso livro do Olavo de Carvalho, O Mínimo Que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Vira, naquela época eu defini imbecil coletivo como uma coletividade de pessoas de inteligência normal superior que se reúne para se imbecilizar umas às outras. Hoje o processo já se completou. Em que sentido? Agora eles são imbecis de verdade. Eles se imbecilizaram mesmo. Mas mesmo com todas essas tretas, eles conseguem manter, sempre que possível, essa proposta de comunicação não violenta. E não é só nos vídeos. Eles tentam ser compreensivos e acolhedores em todas as conversas que eles têm no Facebook, no Twitter e no Instagram. E se eles são assim com desconhecidos, imagina com os seus fãs, que financiam eles lá no Padrim. Mano, é muito da hora ver como eles valorizam essa comunidade deles. É uma das paradas que eu mais sinto falta. Nessa internet cada vez mais popular, é essa sensação de comunidade, essa valorização das pessoas que te ajudam, sabe? E o Meteoro Brasil, ele meio que traz de volta isso, tipo, essa sensação de fazer parte mesmo do projeto. E eles fazem isso agradecendo seus colaboradores, postando as fotinhos deles e suas mensagens lá nos vídeos, criando podcasts exclusivos, ou até fazendo alguns mimos, tipo uns livretos que eles fizeram com conteúdos adicionais aos vídeos que eles produziram. Enfim, a relação é muito saudável e bem transparente com quem dá uma forcinha para eles. E essa transparência, ela é profunda mesmo, tipo, ela não é superficial no sentido de só mostra um pouquinho da vida deles. Não, é uma relação bem íntima, na verdade. Em alguns vídeos, bem de vez em quando, o Álvaro conta um pouquinho dos seus traumas de infância, a sua história lá na periferia lá de Curitiba, a vez que a Ana emprestou um Game Boy pra ele, e em um dos vídeos mais tocantes lá do canal, o Álvaro fala sobre como... O Álvaro parabeniza a Ana, que é aniversário dela, e fala da importância dela pra ele e como ela literalmente salvou a vida dele. São essas coisas, essa delicadeza honesta que torna o canal deles tão humano, mesmo sem praticamente nunca mostrar os seus rostos. Bom, e aí olhando para todas as características, fica bem claro o porquê que a história e as experiências da Ana e do Álvaro são tão importantes para entender o fenômeno que é o Meteoro Brasil. A Ana traz todo o peso acadêmico de quem manja pra caralho dos assuntos para fazer o conteúdo e põe muito da sua visão artística, que cria uma experiência visual única no Meteoro e que consegue passar essa sensação artesanal e meio mágica. Já o Álvaro, ele traz seu peito aberto, sua capacidade de pesquisa, seu texto sincero e elaborado que fala sobre coisas complicadas de um jeito simples e todo o seu conhecimento sobre comunicação na internet. Não é por menos que o Meteoro Brasil é um dos projetos mais interessantes que a internet brasileira já viu. E aí, curtiu esse conteúdo? Eu acho que você percebeu que eu sou um pouquinho fã dos caras do Meteoro, né? E, assim, eu tô tentando fazer essas análises de produtor de conteúdo na internet que eu acho foda, mas é difícil porque eu ainda tenho algumas dificuldades ainda, porque não tem muita gente fazendo isso, e é difícil de que abordar nessas análises e o que, que vocês esperam dessas análises, né? Então, se você quiser me dar uma força com alguns conselhos ou recomendações, é só me mandar uma mensagem lá no Face ou no Twitter, procurando pelo podcast Ctrl F, ou me mandar um e-mail, os links estão todos lá na descrição. Mas, mais importante que isso, é você pegar esse seu celular, abrir o Spotify e clicar para seguir o Ctrl F por lá. Me ajuda bastante a entender se vocês estão curtindo o Ctrl F. Mas, só se você quiser, beleza? Te espero no próximo episódio e tchau!